vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. E eles vieram salvar a todos! É... naquelas. Eduardo Eugênio, o Iabu que come pipoca na balada. Hoje iremos falar sobre o clássico literário de Scoobers. Marcelo, o bastardo inglório de Otaku. A manipulação sentimental da narrativa vem da estrutura de uma obra. Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell. E não é que estrutura de bacano é bacana? Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Eu me lembro que você estava em conflito sobre gravar esse podcast. E juntos eles são o Tanaka Sentai! Então, gente, hoje a gente voltou aqui para mais um assunto pretensioso. Mentira, não é mais um, né? É, faz muito tempo. Acho que a gente fez o quê? Um assunto pretensioso? Tem anime vs. Level, que é pretensioso o suficiente. Não sei se é pretensioso o suficiente. Não, de título não parece pretensioso, mas quando você começa a ouvir o cast, a gente já começa metendo. Ah, então, o que é realidade? É bem pretensioso, sim. O conteúdo é, mas superfície não. Mas, enfim, fazia um tempinho que a gente não fazia um desses, né? Sim, até porque nesses últimos tempos a gente só tem feito o cast de anime da temporada. Felizmente estamos mudando isso. Infelizmente, o Marcléo tá aqui agora. Olha só, não sabe falar só de futebol, Marcléo. Futebol é o que eu menos sei, gente. Enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que a gente vem... A gente sempre discute aqui nas chamadas antes de começar o cast, porque caso vocês não saibam, a gente tem 30 horas de cast antes de começar o cast. Conversando em Skype, essas coisas. Geralmente é sobre Naruto. É verdade. Enfim, e a gente já queria falar desse tema já tem um bom tempo, que é como a estrutura de uma narrativa pode ser também o conteúdo da narrativa, pode ser a mensagem, pode ser a história, pode ser, ou até, de alguma forma, pode ser o sentimento que ela quer passar, ou pode enfatizar o sentimento, enfim, como a estrutura afeta a narrativa e o conteúdo da narrativa. É basicamente sobre isso. E, mas não é sobre anime. Mentira, é sobre anime sim. Tem anime no meio, com certeza. Tem anime. E tem não anime no meio. Sim, porque é um assunto mais abrangente. Mas tem anime. Aham, e na verdade esse podcast, vou ser bem sério pra vocês, só existe pra eu defender Samurai Flamenco. Eu sei que a gente botou umas 15, 20 séries aqui, mas eu só quero mesmo defender Samurai Flamenco. Mas do que a gente tá se referindo exatamente quando a gente fala de estrutura? Cara, eu acho que a gente pode se ter a explicação mais simples possível, que é como tu distribui os plot points em uma narrativa. Como você monta a narrativa daquele filme. Isso, isso. Como tu, como tu distribui os pontos série, da narrativa. No caso, né? Qualquer história. É, não precisa ser nem série, pode ser um livro, pode ser... Vamos falar de narrativa no geral, né? Como é como você monta a narrativa, ponto. É, exatamente. Como tu coloca os pontos. Onde é que vai cada informação que tu quer passar pro espectador ou pro leitor, enfim. Onde estão as coisas, basicamente, né? E a ideia é justamente a gente entender como que isso, onde colocar as coisas, influencia no conteúdo. Porque eu acho que é bastante acordado, digamos assim, que estrutura também é uma forma de linguagem, né? Uma forma de, se comunicar. Porque, se tu for pensar, principalmente no cinema, no audiovisual, por exemplo, a montagem... que de certa forma tem um pouco do papel da estrutura, de estruturar um filme. Claro que o roteiro também tem muito, né? Mas a montagem tem um pouco também. Ela é uma linguagem por si só muito apreciada. O roteiro é uma linguagem por si só muito apreciada. Tá pensando aqui, o roteiro seria, digamos, a estrutura em si, seria, digamos, o quê? E a montagem, o audiovisual, seria como você mostra partes dessa estrutura. Eu penso um pouco assim, pra facilitar. O roteiro é conteúdo e a montagem seria a forma. Isso, mais ou menos? Mais ou menos, porque quando a gente tá falando de estrutura, até mesmo em termos de roteiro, a gente tá falando de uma forma, né? Porque, por exemplo, pega qualquer livro. Você não tem, tipo, digamos, uma forma, sei lá, que nem o audiovisual, que você tem imagens. Tipo, ok, você tem o formato do livro, você tem letras e tudo mais, mas isso até aí, acho que aí já é exagerar. É um pouco ser muito literal em termos de forma. Uhum. A gente tá falando forma em termos mais de como comunicar uma história. Então, num livro, por exemplo, a maneira como você estrutura capítulos ou plot points e etc, é uma forma em si. Sim. Nesse cache, a gente quer falar como essa forma também é um conteúdo, consequentemente, né? É, mas assim, a forma, ela tem muitos aspectos, né? A gente poderia falar de fotografia, a gente poderia falar de diálogo, a gente poderia falar de atuação, a gente poderia falar de animação. Não, a gente tá falando do aspecto da forma... É, exatamente. É que o Pedro falou de forma, eu achei que talvez pudesse ter ficado um pouco confuso. Mas só pra deixar bem claro, a gente tá falando do aspecto da forma que compete à estrutura. É, né? A gente tá falando do aspecto formal mais básico de todo a história das narrativas e tudo mais. Bom tu ter citado isso, porque eu acho que uma das teorias narrativas mais relevantes pro cinema, ou pelo menos pro mundo pop, né, é a jornada do herói do Joseph Campbell, que, tipo, é de certa forma estrutural. É de certa forma, mas não, né? É uma jornada completamente estrutural, né? Ela descreve uma estrutura, se bem que o livro em si não descreve nada, né? Mas, enfim. É, uma parte do livro descreve essa estrutura, mas basicamente todo o resto do livro descreve como essa questão da mitologia do herói impacta na sociedade, de como a gente pensa e tudo mais. É, mas enfim, a questão é que essa jornada, ela é uma descrição estrutural de uma história, né? E a jornada do herói, tipo, ela vai desde, sei lá, desde as histórias pop mais atuais até... Até quem? Até... Histórias mitológicas. Sansão. Histórias... Não, desde as histórias gregas, né? Ilíada, Odisseia, tudo isso, né? Então, sim, eu acho que é até um pouco seguro... Não diria que é muito seguro falar, mas eu acho que é um pouco seguro falar que a estrutura é, de certa forma, a parte mais básica de uma narrativa. E na questão também da estrutura da jornada do herói, você também pode brincar dentro dela, você não precisa seguir todos os passos. Mesmo que ela tenha passo a passo, você pode também inventar um pouco dentro dessa estrutura. Sim. Ela te dá essa possibilidade. E é interessante que já dentro da jornada do herói a gente vê semântica dentro, né? A gente entende que tu colocar um passo na frente de outro diz alguma coisa. Então, o que eu usei como exemplo para explicar esse programa para os outros participantes aqui, porque eu que meio que incentivei todo mundo a fazer esse programa, é a questão da queda do herói vir justamente antes da vitória, do conflito central ali, dele superando aquele conflito central dele, da jornada. Por quê? O que que diz isso? O que que diz justamente ele cair antes disso? Mostra o herói superando, mostra o herói passando dos próprios limites, mostra o herói ascendendo, reacendendo, renascendo. Além de dar mais valor para a vitória dele. Isso, enfatiza esse sentimento de vitória, né? De, pô, conseguir, o esforço soa como maior, né? É, ele se superando, já que, tipo, ele perdeu pra X inimigo, X fator, ele perdeu e agora ele conseguiu ganhar essa. E mesmo nesse caso já da própria jornada do herói, você vê como que a estrutura ela tá trabalhando diretamente a favor da narrativa, onde você consegue entender todo o processo. O processo ele é trabalhado paulativamente da forma da história, ele te dá cada ponto dentro da estrutura para você tanto se engajar com aquela história, quanto você entender e absorver ela da melhor forma possível que a narrativa quer te passar. Esse que é o ponto da estrutura. É, tens bastante razão nesse sentido, né? E tu falou também sobre brincar, né? E, assim, uma forma de tu subverter essa estrutura, por exemplo, e que também tem uma semântica por trás, é tu inverter, tu bota a vitória antes da derrota. O que seria, de certa forma, uma tragédia, né? É, tu coloca o personagem tendo a maior vitória da vida dele antes dele ter a pior derrota da vida dele, justamente pra colocar ele num pedestal, botar ele num ponto mais alto pra derrubar ele de um lugar mais alto, né? É, e também, tipo, não precisa ser pior derrota. Por exemplo, eu vou dar um exemplo tipo, dos quadrinhos, a morte do Superman. A nossa concepção até aquele ponto é que o Superman sempre ganha. Aí ele morre em uma luta. O fato dele sempre ter ganhado até impacta muito essa morte que ele ocorre. É, por mais que o quadrinho seja uma merda, né? O que já prova o valor desse. Também, e no caso, você também tá trabalhando a estrutura aí, não só da narrativa, mas também como das revistas em geral. Você tá modificando a estrutura das revistas. Ele é uma revista sozinha com uma estrutura totalmente diferente, que subverte o que você tá acostumado. Então ele consegue te gerar alguma comoção, sendo boa ou não, no caso. Eu acho que o maior exemplo de que uma estrutura não exemplo, mas digamos definição geral mesmo, que diz que estrutura realmente tem alguma semântica, são os próprios gêneros, né? Porque se você pensar a diferença entre a jornada do herói e uma tragédia, é mudar alguns pontos dali, né? Então, só do fato de você mudar um ponto ou outro, você já entra em gêneros totalmente diferentes. E é um pouco como o Igor falou, né? Que a própria subversão já é um aspecto que você muda na estrutura, né? Você pode subverter de outras maneiras, sabe? Você pode subverter em termos, sei lá, visuais, pegando cinema, por exemplo. Você pode fazer uma história que, sei lá, seria bonitinha, aí você faz com um visual totalmente grotesco, tipo uma subversão. Mas em termos de subversão mais clássica, né, que até define gêneros, é justamente você mudar pontos nessa estrutura da jornada do herói, que é a mais básica de todos os mitos. E o interessante da gente colocar é como a estrutura trabalha o sentimento, no caso, né? Como o Igor colocou no caso da tragédia posterior à glória, de você conseguir e posteriormente você perder, como ele tá trabalhando na visão da gente, telespectador ou leitor, no caso, né? Ou como aquilo também nos impacta, porque a reviravolta da história tá trabalhada diretamente na estrutura dela. É interessante isso, como a estrutura trabalha com o sentimento de quem tá absorvendo a narrativa. Eu acho que esse é um ponto também bastante importante da gente tentar entender. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. Nesse cast, a gente já deu exemplos aqui, só que a gente deu exemplos bem gerais, né? A gente falou basicamente, tipo, exemplos de gêneros em si, como a tragédia, ou de acontecimentos que impactaram, querendo ou não, a sociedade inteira, como foi a morte do Superman, né? Porque não foi só impactante pras pessoas que liam os quadrinhos, como também pras pessoas, né? Pra sociedade jornal geral, nacional, época, tá ligado? Né? A morte do Superman cagou os quadrinhos. É verdade. E isso até já também exemplifica o que o Marcelo disse sobre os sentimentos, né? Como isso impacta nas pessoas. Mas a gente vai falar aqui de exemplos de diferentes níveis, em como a estrutura ela é conteúdo em diferentes níveis, né? Já puxando a questão da tragédia e de como estruturar certos pontos um na frente do outro, né? Afeta o espectador. Eu já queria puxar aqui vamos começar com o anime, já que é um podcast de anime, né? A primeira temporada de Hakugo Shinju. Estruturalmente falando, a temporada já começa com a gente sabendo o que vai acontecer no final. Tipo, a gente sabe que o Kikuriko que a gente começa conhecendo como Yakumo, né? Que ele vai ser só um velho ranziza no final das contas e não vai se importar muito em mudar o Hakugo, ele vai ser bastante tradicionalista, e que o Sukeroku vai morrer. Essa é a informação básica da série, né? O Sukeroku e a mãe da Konatsu morrem. Só que quando tu chega no fato... De fato, o maior impacto é tu perceber que aquele suicídio duplo, entre aspas, do Sukeroku com a mãe da Konatsu, ele acontece logo depois de todo mundo se entender, sabe? A Konatsu se entende com o pai dela, que se entende com o Kikuriko, só não se entendem com a Yurie, né? E daí tava todo mundo tipo, vamos morar junto, vamos ficar bem, vamos ficar amiguinha, a vida é feliz e não sei o quê. E aí logo em seguida, todo mundo morre. Em primeiro lugar, isso impacta sentimentalmente o espectador e os personagens, obviamente, né? Porque é ali onde a gente começava a acreditar que, tudo podia dar certo. O Kikuriko vai virar uma pessoa mais amável, sabe? O Sukeroku vai ficar mais responsável, etc, etc, etc. Então, a nível de sentimento já impacta. E eu acho que sentimento já é conteúdo, acho que vocês concordam comigo, né? Uhum. E também tem a questão temática, né? Porque enfatiza pro personagem do Kikuriko, que é o foco dessa primeira temporada, que ele vai ficar sozinho, que o destino dele é ficar sozinho, que o trabalho dele como artista é ficar sozinho também, né? Isso é muito importante, já que o Sukeroku era o grande parceiro dele nas apresentações, né? É um exemplo da questão que eu comentei antes da tragédia, né? De tu mudar simplesmente um negocinho ali da ordem dos fatores e tu ter um produto final totalmente diferente. Ainda quando a gente tá falando de tragédia, a gente tava até discutindo antes, mais especificamente sobre a mensagem de Arrival. Só que Arrival a gente vai falar depois, mas a gente tava falando basicamente em como que importa... Digamos, seria a jornada, né? Seria o andamento de uma história e não o final dela em si. E não o que acontece especificamente no final. Eu acho que a tragédia, especificamente a grega, é o maior exemplo disso, né? Você pega, tipo, o rei, por exemplo, que é o exemplo das tragédias de Sófocles, né? Que baseou todas as histórias que tem como base o tema destino, né? Uhum. E em Édipo Rei, você basicamente já começa o Édipo, né? Ele pergunta pro oráculo qual é a visão dele, o que vai acontecer com ele no futuro, né? E a visão dele no futuro seria, o que todo mundo já sabe, que ele deita com a mãe dele e mata o pai dele. E aí, basicamente, a história toda é como o Édipo tenta fugir do seu próprio destino, mas no final das contas ele não consegue. E é mais trágico ainda, porque tu vê o personagem tentando o tempo inteiro fugir do destino, e ele justamente se entrega ao destino quando ele acha que ele conseguiu escapar, né? Então, o destino já agarrou ele, já tá com ele preso nas mãos dele. Ele mata o pai, né? Deita com a mãe dele, nem sabendo que eles, que o cara que ele matou é o pai, que ele deitou, é a mãe dele, né? É, ele só sabe depois que tem filhos, então e é muito trágico, por mais que tu sabe o final. E aí você vê o que é importante é em como ele tenta evitar isso, né? Mas que no final das contas ele não evita. E o interessante também da gente colocar é novamente o tom do sentimento, que tanto pro personagem ali, que tá procurando se sair fora do destino dele, quanto pra gente que tá acompanhando aquela jornada. A estrutura trabalha bem isso, porque você tem a informação logo de início, e você não sabe se aquilo ou não vai acontecer de verdade. Você não sabe se a informação é verdadeira. Então, querendo ou não, a estrutura trabalha diretamente com o sentimento do leitor, no caso. Então você tem a informação e a história vai seguindo e você fica esperando. Será que realmente aquela é a notícia verdadeira? Eu trouxe a própria informação afetar o decorrer da história. Ah, é. Isso é uma realidade. É, até diversas narrativas, né? Se você tira esse plot point, né? Esse plot point em que o Édipo ele vai conversar com o oráculo e saber da visão dele no futuro, se você tirasse isso, você ia ter uma história totalmente diferente, né? Você não ia ter uma história sobre o destino e como é evitar o destino. Você ia ter uma história de um cara que tem um suposto complexo que mata o pai dele e deita com a mãe dele, né? E isso, de certa forma, também se reflete no filme que tu tinha citado, que é o Arrival, né? Porque é de uma forma diferente, não é de uma forma tão trágica, né? Acho que até pelo contrário, ele até um pouco agridoce no final. Ele até, tipo, vai de uma forma otimista sobre o assunto. Não sei se chega a ser otimista, não. Acho que pro assunto que ele trata é, tipo, bem otimista. Eu acho que a metáfora é otimista, mas a história não. Acho que é diferente. É que a questão que Arrival, ele faz uma coisa bem diferente de, no caso que tu citei, Édipo Rei, né? Porque Édipo Rei é uma estrutura linear, né? É uma estrutura que começa no passado, vai presente e futuro. Arrival já é um negócio mais circular, então, digamos, não linear, então é um negócio mais mindfuck, nesse sentido. E, na verdade, a gente tem que dar a ideia agora, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que a questão de estrutura de Arrival está diretamente não só a narrativa, mas também a montagem do filme. Querendo ou não, os flashbacks, e até o final você acha que é flashback, são colocados a partir diante da montagem, não faz parte da narrativa em si. Então, tem que deixar bem claro isso também. Depois a gente entra mais para as implicações temáticas e filosóficas e tudo mais de Arrival. Acho que agora, pra simplificar mais as questões de estrutura e a gente pegar estruturas que são mais claras pras pessoas, a gente pode falar um pouco da estrutura episódica, né? Que é até legal, de novo, da gente citar o que eu tinha dito antes, né? Como uma estrutura, só de você mudar algumas coisas ou estabelecer certas coisas de uma determinada maneira, como elas definem, digamos, gêneros, né? Nesse caso seria a própria estrutura episódica. Que é quando você fala essa série é episódica, não sei o que, né? Quando você fala anime episódico, as pessoas já têm uma noção de como a história vai acontecer, como ela é estruturada e tudo mais. A questão de ser episódico, não diria que se tornou um gênero, mas... Mas é um estilo. Um estilo de storytelling. Se tornou uma característica que as pessoas usam pra categorizar algumas histórias, né, digamos assim. Era pra se tornar um gênero no final das contas mesmo. Enfim, aí é uma outra discussão. É o bagulho de história episódica que geralmente, na maioria dos casos, é uma série completa. E cada segmento, cada episódio dela funciona por si mesmo, na maioria dos casos. Tem casos que é conectado com a história geral. Mas isso, tipo, dá um caso muito interessante que a história em geral não afeta esses dois, sabe? Ou seja, tipo, se uma hora essa história, tipo, for pro caralho, vai ficar uma merda, esses episódios não vão ser afetados porque eles são sua própria narrativa. É, a questão da estrutura episódica é que cada episódio em si tem uma estrutura de início, meio e fim, né? Então, ele tem menos compromisso com o espectador, né? O compromisso do espectador tá em absorver um episódio de 20 minutos, caso a gente esteja falando de anime, né? É, só que isso não é exatamente uma estrutura que fala por si só, né? Só que como ela é estabelecida, tu pode brincar com ela, né? E tu pode brincar com a expectativa do espectador, um pouco redundante, mas não. Como, por exemplo, o Space Dandy faz, né? O interessante aqui também, na questão das séries episódicas, é como ela também trabalha a estrutura da narrativa para te segurar pro próximo episódio. Ela, mesmo que ela não tenha um compromisso de você com uma história coesa de início, meio, fim, linear, ela, querendo ou não, cada episódio tem que se ligar a um outro, e ainda um episódio único tem que te fazer querer voltar pra ver o segundo, e você trabalha isso na estrutura. Você pode colocar como os cliffhangers ao final, por exemplo, que dá aquele gancho pra você continuar, ou simplesmente como acontece em Breaking Bad, que mesmo que ele te dá o final do episódio, você consegue trabalhar toda a visão, e como ele chegou naquele momento, tanto da forma narrativa, visual, e você consegue ainda manter ainda o espectador para ver o próximo episódio. Acho que nesse caso a estrutura funciona de maneira episódica também na estrutura do episódio. Não, eu entendi o que eu quis dizer, só que quando a gente fala em estrutura episódica, não estamos falando só em histórias que são divididas em episódios, mas sim em histórias que cada episódio tem um início, meio e fim. Tipo Black Mirror. É tipo Black Mirror, Marcelo, isso mesmo. É desse tipo de estrutura que a gente fala. Black Mirror, Cowboy Bebop. Não, Black Mirror é diferente de Cowboy Bebop. Não, mas eu tô falando assim, na questão... Em questão de estrutura mesmo. Porque, querendo ou não, o Cowboy Bebop, ele ainda tem uma coesão na história. Todo episódio se liga. Tem um arco temático. Tem um arco temático. Tipo Mushishi é tipo, cada episódio é cada episódio. A parada episódica, no geral, ela não tem uma semântica muito forte ligada a ela. Só que ela pode servir muito bem de exemplo, por causa disso, daquela questão de que estrutura é linguagem. Tipo, o fato de uma série ter um episódio não ligado ao outro não diz nada, certo? No geral. Tô generalizando. Sim. Aqui, não tô falando de exemplos específicos. Só que, ainda assim, o fato de não haver ligação faz com que o espectador assuma algumas coisas. Como, por exemplo, o personagem pode morrer no primeiro episódio que ele vai aparecer no segundo. Sim. Vocês entendem? Tipo, entendo. Um episódio, ele não afeta a linha temporal, no geral. Tô falando desse tipo de história, onde um episódio não afeta na linha temporal. E sabendo que o espectador assume isso, tu já pode brincar com essa linguagem, entendeu? Justamente o que Space Dandy faz. E nesse caso também, a única coisa que realmente ligam as histórias é o tema dela. Ou às vezes caso, nem isso, né? Plano de fundo. É, às vezes nem isso, mas normalmente alguma coesão tem que haver. É, em histórias episódicas, o que liga muito, digamos, superficialmente, é o contexto, né? Que histórias se passam. Tipo, a história se passa em algum ambiente. Sim, eu ia falar o plano de fundo nesse caso, né? No caso, tipo, isso é muito presente nos animes, né? No gênero Slice of Life, né? Porque no gênero Slice of Life, o contexto é, digamos, é a vida cotidiana daquelas pessoas, e a série em si, ela mostra em diferentes episódios cotidianos da vida daquela pessoa. E no caso, Black Mirror é um bom exemplo também de como eles se ligam em questão temática, porque a série é uma série de ficção científica com críticas à tecnologia, mas cada conto ele é sozinho e não tem ligação nenhuma com o próximo, porque eles se ligam necessariamente à temática. É como se fosse uma amálgama de contos, né, de pequenos contos. Eu gosto do exemplo de Joker Game, porque, assim, o anime eu não diria que ele é bem sucedido em fazer o que eu vou falar que ele faz. Só que ele faz. O caso do Joker Game é que ele tem histórias episódicas, cada uma com o seu próprio personagem, cada uma com o seu protagonista, e tu tem a visão geral do contexto histórico, né, que é a Segunda Guerra Mundial. E ele usa dessa parada episódica e de cada protagonista ter o seu próprio momento, não pra contar a história daqueles personagens, ou pra contar a história de um personagem em si, ou pra contar uma história super linear e coisa, não. Ele justamente usa a desconexão, o pulo histórico que dá de um episódio pro outro, a mudança de personagem e tudo mais, e a mudança dos outros personagens ao redor, né, dos personagens secundários, em cada episódio, justamente pra mostrar o status quo da sociedade japonesa mudando durante a Segunda Guerra, sabe? Então, ele usa da estrutura episódica episódica pra isso, sabe? Então... Nesse caso do Joker Game é mais parecido com o Cowboy Bebop, né? Ainda assim, eles estão presos à história numa coesão narrativa. Nesse caso, sim, é. Eles estão presos num contexto histórico, né? É, eu acho que nessa questão histórica e tudo mais, tipo, como cada episódio ele vai demonstrando mudanças que vão acontecendo no período histórico mesmo, aconteceu na Segunda Guerra, especialmente no Japão, no Joker Game há uma certa linearidade, só que uma linearidade temática que está diretamente relacionada ao contexto histórico, né? Isso, então, isso. Não é um plot linear claro. Tipo, a história é sobre isso. Tem três atos, né? Não tem, tipo... É, exatamente. A introdução, aí tem um primeiro ato, aí tem um cliffhanger no meio que liga com o segundo ato, aí depois vem no segundo ato tem um clímax, depois vem o terceiro ato com a conclusão. Tipo, não é assim, né? Mas há uma linearidade no desenvolvimento da temática, né? É, e isso é o quanto de coisa que tu consegue fazer simplesmente criando episódios com que se fecham em si mesmos. E o interessante também é que você também transforma o tempo em Joker Game num tempo subjetivo, já que também há uma passagem de tempo também. Sim, o tempo sim, se torna subjetivo dentro do narrativo. É, o tempo, nesse caso, obviamente que tu pode identificar o tempo pelos acontecimentos históricos que eles referenciam, né? Isso é bem mais objetivo. Só que eu acho que mais importante que isso é, ao invés de entender a passagem de tempo, é entender como as pessoas mudaram, sabe, nesse tempo. Independente do quantos anos, quantos segundos passaram, sabe? Mas sim entender a mudança de um episódio pro outro. A mudança do status quo de um episódio pro outro. Essa é a medida de tempo, entre um milhão de aspas, mais importante. É, dentro dos exemplos dos animes, né, o que eu acho que utiliza melhor essa estrutura, não em termos semânticos, até um pouco em termos semânticos, mas em termos criativos mesmo, é o que a gente tá falando aqui toda hora, é Space Dandy, né? Porque Space Dandy, ele meio que brinca com você achando que nada daquilo tem conexão ou não. Ele mata o Dandy no primeiro episódio. Ele morre, mas ele não mata de uma forma não definitiva. Ele mata, tipo, vou jogar uma montanha na cabeça dele e explodir o planeta inteiro, sabe? Então ele mata da forma mais definitiva. Criou uma supernova ali. Criou uma supernova. Isso. E o mais engraçado de Space Dandy é que em todos os episódios o final é, tipo, o end card, né? É tipo, é the end. Não é tipo, to be continued. É tipo, the end. Todos os episódios. E aí ele meio que vai brincando com você. Mano, tá muito estranho isso, né? Não tem alguma coisa. Tipo, aí você pensa, mano, essa série é totalmente idiota. Tipo, ela não se leva a sério. Não vai ter nada. Não vai ter nada do tipo. E aí, tipo, você fica nesse vai e vem. Que no final tem um clímax super legal com isso e tudo mais. Então, acho que Space Dandy é muito criativo nesse sentido. É, ele brinca com o fato de cada história se fechar em si mesmo, tratando cada história como um universo próprio, né? Como se fosse literalmente cada uma de um universo próprio, de uma das possibilidades do multiverso. Como eu falei, né? É usar a própria ideia, o próprio conceito de uma narrativa episódica e desconexa como a conexão. E é engraçado porque estrutura é algo tão base que tu consegue se contradizer fazendo sentido. Agora a gente vai para um outro grau de estrutura influenciando o conteúdo, em que também é um estilo que as pessoas reconhecem até que facilmente, apesar das pessoas nem sempre gostarem desse tipo de estrutura. Na maioria das vezes as pessoas não gostam, na verdade, que é a questão da narrativa não linear. Nesse caso, quando a gente se refere à narrativa não linear, a gente tá falando especificamente de tempo aqui, né? A gente tá falando de, por exemplo, você pega numa série episódica, são episódica não no sentido de que cada história tem um começo, meio e fim, mas sim no sentido que é a estrutura em episódios. Em animes, por exemplo, um episódio trata, por exemplo, tá num determinado ano, aí num outro episódio vai pra um outro ano, aí o outro vai pra um outro ano, ou o maior exemplo disso, por exemplo, o clássico do cinema, que é o Pulp Fiction, que ele vai demonstrando diferentes acontecimentos que eles estão embaralhados no tempo. Então ele não segue uma linha linear, mas sim uma loucura total, né? Pulp Fiction, no caso, a gente pode trabalhar muito bem aqui nessa conversa, que a gente pode entender algumas coisas, como foram a montagem desse filme, porque novamente aqui a estrutura está diretamente relacionada à montagem. Você consegue montar o filme com início, meio e fim, mas a estrutura do filme, ele ajuda a trabalhar diretamente o sentimento. Aqui no caso, o Tarantino trabalha o que ele tem que te mostrar e ao mesmo tempo que vai te causar o sentimento de tentar se manter engajado na história. Um exemplo, querendo ou não, o John Travolta morre na metade do filme. E é o personagem principal do filme. Ele morre, tipo, bem do nada. Sim, ele morre do nada e, tipo, você vê ele ainda mais 40 minutos do filme. A estrutura te deixa tão... Ele embaralha na sua cabeça de tal forma, mas tem um sentido coeso a história. Por causa da montagem. Porque se tu parar pra pensar, se eles montassem o filme com início, meio e fim, toda a parte do box não... Não tem peso. É, seria tipo um bônus, sabe? Um spin-off. Por isso que eu sempre coloco, deixo muito claro que eu acho que a parte da estrutura, ela é muito ligada ao sentimento do espectador. Eu acho que o filme, a estrutura, ela tem que ser colocada pra te manter na história. Ele que te segura ali a continuar engajado com aquela história. No caso de Pulp Fiction, ele é um exemplo muito claro, porque se você como montar a história, não é uma história simples, até boba. É um conto maluco na cabeça do Tarantino. Mas como a montagem ela é tão perfeita em te colocar os eventos de uma maneira que você continue a querer ver o que aconteceu, você consegue ver e, tipo, é uma puta obra. É uma obra-prima, no caso, né? É a primeira vez no cinema que a gente consegue ver uma montagem daquele jeito e nos consegue manter preso no filme até o final. Eu acredito que Pulp Fiction... A gente até estava falando um pouco aqui, um pouco antes de começar o cast, se essa estrutura em si tem um sentido semântico ou não, né? A gente falou, por exemplo, que Space Dandy, você não retira tanto um tema da estrutura, mas você sabe que a partir da estrutura ele brinca com as expectativas do espectador. Mas aqui no caso de Pulp Fiction, não, se não me engano foi o Marcelo. O Marcelo, ele disse que acha que é mais em termos práticos mesmo, é mais em termos de emoção, como ele bem pontuou. Mas eu acho que tem uma questão semântica, sim, e por isso que eu acho que esse filme é tão genial e tão bom, que eu acho que a própria estrutura, ela reflete o tema que aparece em toda a história e como os personagens reagem e encaram tudo aquilo. Que a questão que a vida é uma série de coincidências. É uma série de eventos que acontecem do nada e que a gente não tem controle sobre eles. Então, eu acho que como a gente vê história a partir de uma estrutura que a gente não tem controle, sabe? Que a gente não tem noção dela, não é uma estrutura linear. É aquilo que eu tinha dito, né? Não tem os três atos exatamente. Você vê uma evolução, mas não é da maneira como a gente vê. Então, eu acho que como o Tarantino, ele faz essa montagem, meio que é como se ela literalmente dissesse que, ah, você espectador não tem controle dela, e isso é a vida em si. Isso são uma série de coincidências que aparecem e saem toda hora. Eu acho que isso é muito reforçado nos diálogos que tem com o personagem do Samuel L. Jackson, né? Ele é um personagem muito religioso e tudo mais, né? E ele sempre cita trechos da Bíblia e essas coisas que referem muito à questão do destino, né? Mas a questão aqui é que um próprio personagem pontua essa questão temática. Mas como você realmente percebe essa temática, e por isso é tão genial como o Tarantino ele une a forma ao conteúdo, é justamente ao apresentar o filme desse jeito, né? Eu concordo contigo, Pedro, que a montagem do filme, a estrutura tá ligada à narrativa do filme, no caso, mas é que naquela nossa conversa, era mais no sentido de reflexão, mas eu concordo contigo, sim. A percepção de você, do tempo subjetivo colocado no filme, é a mesma percepção dos personagens no filme também, como você colocou, de surpresa, que você nunca espera que pode acontecer. Eu acho até que a minha interpretação tem um pouco mais a ver com o que o Marcelo falou, de a montagem te entregar o que tu precisa ver ao tempo que tu pode digerir, né? Então, o que eu vejo é que, tipo, a série traça uma linha reta no sentido de que os personagens vão saindo do mundo do crime aos poucos. Nesse sentido, ele é reto. Então, por mais que ele seja todo embaralhado, ele mostra primeiro lá o Marcelo parando de ir atrás do boxeador, o boxeador fugindo, o Vincent morrendo. Então, tipo, de certa forma, todo mundo ali tá saindo um pouco desse mundo de violência. E isso chega no final, né? Isso acarreta, converge com o personagem do Samuel Jackson realmente desistindo do mundo, né? Ele é o que sai mais definitivamente, né? É quase como se ele tivesse a nossa visão do filme, tipo, porra, o crime não compensa, mano, vou sair dessa porra. Porque tudo que a gente viu de merda que acontece no filme leva à conclusão dele, sabe? Por mais que algumas coisas vão acontecer no futuro só. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês estão entendendo meu ponto de vista. É, eu acho que se relaciona bem com a questão que o Marcelo citou, que é a questão do sentimento, né? Porque, cara, você ficou chocado com as coisas que acontecem. Tipo, eu acho que essas duas interpretações aqui que a gente deu, eu acho que na verdade elas se convergem, né? É, eu acho que na parte do sentimento também adiciona a questão de deixar, e aí mais pendendo pro lado do Pedro, né? De deixar o espectador confuso, sabe? Tipo, o que caralho está acontecendo, sabe? Ah, sim. Isso enfatiza esse sentimento de que tu não tem muito controle sobre a vida, é tudo meio que na cagada mesmo que acontece e tudo mais. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. O que eu acho legal, talvez não tão legal, mas o que eu acho no mínimo curioso é agora, ainda dentro desse assunto de narrativas não lineares, mas agora relacionando aos animes, né, porque a gente tem que falar de anime aqui, a gente tem um contrato com japoneses, é que muitos comparam Pulp Fiction com Bacano. Eu já fiz um post aqui sobre a narrativa não linear de Bacano e de Durarara, vai estar linkado aí no post do cast, então é um post meio antigo, mas eu acho que é um post bem relevante pro assunto e acho que vai adicionar bem, mas em resumo, muitas pessoas comparam Bacano com Pulp Fiction não só por conta da questão de ambos serem uma narrativa não linear, né? Mas também porque ambos são extremamente violentos, né? Tipo, eles se passam em tempos totalmente diferentes. O Bacano passa em 1930, Pulp Fiction é, tipo, anos 80, anos 90, né? Mas só que os dois são extremamente violentos, explode cabeça toda hora, da maneira mais destrúxula possível, enfim. Só que Bacano, ele trata de uma temática diferente, né? Ele trata da própria questão da natureza das histórias. Porque o primeiro episódio, ele tem uma conversa entre duas pessoas, né? Um é um vice-presidente de um jornal e o outro é uma assistente dele. E eles conversam sobre a natureza das histórias, como uma história pode ser passada para as pessoas que estão consumindo ela, né? Até porque, tipo, jornalistas têm que se preocupar com isso, né? Eles têm que se preocupar em como vão contar um determinado acontecimento. E eles estão discutindo justamente um acontecimento que foi um acidente de uma locomotiva chamada Flying Pussyfoot, que aconteceu um acidente e tudo mais em 1930, morreu um monte de gente e tudo mais, e que esse acontecimento está ligado a uma série de outros acontecimentos em diferentes linhas do tempo. Esse próprio acidente gera outras consequências futuramente. É muito metalinguístico até. Eu acho que a própria estrutura, ela revela essa questão metalinguística da história, porque eles ali, nesse primeiro episódio, eles estão discutindo como vão passar essa história para os espectadores. Ele mesmo fala, eu acho melhor começar a história a partir desse ano, 1930, que aconteceu um acidente. Mas aí o cara fala, por que você acha isso? Por que a gente não pode começar lá desde o ano 1700 e pouco, que começou lá com os alquimistas, não sei o quê, e que eles estão relacionados a esse acidente? Por que a gente não começa lá do futuro, que teve consequências para um filho de uma grande máfia, não sei o quê, que teve um conflito em 1930? Tipo, e aí o próprio primeiro episódio, ele já vai demonstrando, tipo, trechos desses anos em que o cara sugere de onde começar a história. E aí, o anime todo é assim, né? O anime todo, ele é a gente tentando entender como essa série de acontecimentos estão ligadas, só que de uma maneira não linear. E aí que entra a comparação com Pulp Fiction. Porque não teria graça se a gente visse tudo aquilo de uma maneira linear. A gente não teria o fator semântico, que nesse caso é discutir a própria natureza de uma história, a própria natureza de como contar histórias. A gente não teria o mesmo efeito se fosse contado de uma forma linear. Então, eu acho que tem esse fator semântico da estrutura não linear de Bacano, mas tem um fator emocional, assim, que o Marcelo citou bastante durante o cast, que Pulp Fiction causa, que tem Bacano também. Porque não teria a mesma graça você ver toda aquela série de acontecimentos se ligando, você querer continuar vendo o próximo episódio pra tentar entender toda aquela loucura. Interessante isso que você falou, Pedro. Você disse do que a história trabalha também de como vai afetar, como você faz a história que vai afetar as pessoas, né? Como aquilo. Sim. Ah, porque eu não começo por aqui, porque isso vai causar um efeito de uma forma, deixar a história mais antiga ou mais próxima ao caso, né? É interessante você colocar, porque a estrutura também tá nisso. Você também tem que saber pontuar e saber aonde começa e inicia a história. A discussão do anime está diretamente relacionado às histórias normal, a realmente uma metalinguagem. Sim, é muito metalinguístico. Por isso que eu acho bacana, fantástico, o melhor trabalho do Takahiro Mori, foda-se Samurai Flamenco. Mas é interessante isso que o Marcelo pontuou e que o Pedro pontuou, porque, em geral, o começo da história pontua a história. E isso é uma questão estrutural e muito ligada à semântica, né? Então, tu começa com uma frase que talvez não pareça fazer muito sentido, num contexto que talvez não pareça fazer muito sentido, só que a história vai dar sentido àquele início, né? E sim, aquele início vai dar sentido à história. E bacana, tudo isso só acontece porque aquilo tava no começo. É bacana, porque exatamente isso. O vice-presidente, quando ele tá discutindo com a assistente dele, ele inclusive fala, o que seria dessa história, por exemplo, se a gente começasse ela? Tipo, é o primeiro episódio. E o próprio cara fala, tipo, a gente tá no começo dela. Aí a menina fala, não pode ser. Aí o cara, aí o cara começa a rir assim, hahaha. Tipo, os caras falando pro espectador assim, a gente tá no começo dessa história. Muito interessante você ter colocado bacana, novamente a questão de impacto. impacto na estrutura. Ele tá te impactando narrativamente, pra você tentar e se engajar com aquela história. Mas eu diria que esse ponto inicial, o ponto de partida dentro da estrutura, ele vai até mais longe, assim, porque eu acho que até quase toda história consegue definir muito bem sobre o que é numa primeira cena descontextualizada. Existem teorias, discussões por aí que acham que, tipo, os primeiros minutos de um filme, as primeiras páginas, mulheres não sei o que, eles definem um filme como um todo, né? Vou pegar exemplo de cabeça aqui. Hakugo. O começo de Hakugo. Primeiro segundo de Hakugo, o Yotaro saindo da prisão e já ouvindo um cara rindo com uma história que ele tá estudando na rádio. Tu já definiu ali o personagem, né? Meio que a trajetória do personagem. E já definiu o contexto social e um pouco da temática, né? Isso colocando aquela cena no começo, né? Ou o que a gente já comentou antes, né? O Arrival. O Arrival, ele define tudo naquela primeira cena, naquela primeira montagem da vida da filha da Amy Adams. E no caso, a série sofre muito mais ainda, porque você não vai parar, e normalmente você não para e assiste tudo de uma vez, né? Você assiste toda semana. Então, logo no primeiro episódio, ele tem que estabelecer qual é a história, como vai trabalhar aquela direção, no caso, e já a estrutura tá ali desde o começo. Ou às vezes não precisa nem ser um primeiro momento, né? Mas às vezes um primeiro episódio. Mas digo, o primeiro episódio como definidor do resto da história, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo mais fresco que eu tenho na mente, que é o de Naruto. E de Boruto, na verdade. Olha só, conseguimos citar Boruto num cast, cara. Puta que pariu! E o primeiro episódio, o Boruto, ele declara, né? Essa é a minha jornada, filho da puta, sabe? Então... E isso tá no começo, né? Pontua a história a partir daquele momento. E então, estruturalmente, tu colocar algum momento no começo vai definir o resto da história. Às vezes, independente de qual momento seja, né? O de Bacano comenta perfeitamente isso, né? Que o fato deles estarem começando a história define a história, né? Só deixando bem claro, posteriormente, com o decorrer da história, na estrutura você pode modificar as informações que você tem no primeiro. Só pra não, tipo assim, não generalizar, só deixando claro. Sim. Tem até, tipo, elementos mais a menos, né? Quanto à questão da estrutura, que são, por exemplo, os flash-forwards. Os flash-forwards, ele apresenta uma cena que acontece posteriormente, só que no começo pra, justamente, né, atiçar o seu interesse pra saber como a história vai chegar naquilo. E, cara, um exemplo que eu acho tão fantástico, que puta que pariu, vai se fuder quem não concorda, é Gurren Lagann. Cara, porque... tem que citar Gurren Lagann, né? Vai tomar no cu. É, que ele começa do caralho lá das galáxias, tudo explodindo, não sei o que. O cara fala, ah, será que todas as estrelas no céu são nossos inimigos? E o cara fala, ah, foda-se, não sei o que. Gurren Lagann, Spinon, né? Tipo, a própria maneira como, não só tipo, pelo fato de estar no futuro e pelo fato de, porra, tem galáxias explodindo ali em todo lado. Tipo, aquele próprio movimento de câmera que tem no começo, né? Que você sai da cara do Shimon e vai aquele traveling todo até mostrar a nave toda. Tipo, já demonstra como vai se da escalada de toda a série. Que interessa, né? Porque você fala, mano, esse cara foda, essa animação foda, os caras destruindo galáxias, não sei o quê. Já dá um interesse ao espectador em ver como tudo aquilo vai se escalar, né? E no final, agora, depois você percebe como tem um sentido temático aquilo. E a estrutura também faz parte da narrativa, porque a estrutura também é linear, né? Ele começa pequenininho, debaixo da terra, pra ter o momento de chegar até o final. A estrutura também, ela é bem pautada a série. Nesse sentido que é... Que ela dita o sentimento da série nesse caso, né? Sim, você não poderia mudar tanto porque a percepção seria outra, no caso. E essa questão que eu falei de Gurren Lagann é um dos exemplos que a gente meio que tá falando agora, que são elementos estruturais mais a menos, só que mesmo assim afetam a série em algum ponto dela, né? Pode não ser, digamos, como um Bacano ou um Pulp Fiction da vida, né? Que tem uma estrutura diferente, só que são elementos mais pontuais. É, mas eu queria citar um último exemplo aí da cena inicial que define o resto da série, que já que tu puxou Gurren Lagann, vamos falar da melhor obra do Imagine, que é Kill la Kill, né? A cena inicial de Kill la Kill também é um traveling, né? E é aquele traveling da Ryuko encarando a cidade que seria a escola, na verdade, né? E aquilo tu pode dizer que, não tem muito a ver, na verdade, com o resto da estrutura. Só que essa imagem da garota pequena em frente a um mundo novo é justamente a história de Kill la Kill, né? Ela ela descobrindo um mundo novo, às vezes se sentindo um pouco oprimida por aquela grandiosidade, às vezes se sentindo revoltada com aquela grandiosidade, e tudo isso como uma alegoria explosiva a uma garota entrando numa nova escola. Então, é uma cena inicial que diz muito também, e por estar no início, sabe? Se tivesse depois, já não pontuaria nada. Seria só uma cena deslocada ali. É porque se já tá no início, você já pressupõe que ela vai dizer algo sobre a história como um todo, né? Uhum. É, exatamente. E aí que a gente prova aquele nosso ponto de que estrutura é semântica também, de certa forma. Enfim, vamos citar exemplos aqui. Tira de cabeça aí séries que têm pequenas jogadinhas de estrutura que afetam um pouco no conteúdo dela. Eu citei aqui a questão do Flash Forward, que eu citei Gurren Lagann, mas outro que eu acho bem legal de citar é Psycho Pass. Eu acho que Psycho Pass, ele... Na verdade, as histórias do Game Robot, no geral, são assim. Madoka também é bem assim. No caso de Psycho Pass, ele começa com o Kogami subindo lá uma torre e depois ele enfrentando o Makishima. E aí já vem um monólogo da Akane falando, ah, esses dois homens, eles não sei o que, não sei o que, eles estão ligados pelo destino, não sei o que. Então, tipo, mesmo que o começo da série possa parecer que não seja sobre a relação entre os dois, ao longo da série você vai perceber como a história é essencialmente sobre a relação sobre esses dois homens e como a ideologia deles bate uma com a outra e tudo mais. Eu acho que Flash Forward é bem, bem legal nesse sentido. Eu vou falar de um exemplo meio bem pequeno até, mas eu quero citar de qualquer jeito, porque eu amo essa porra, e não tá terminado ainda, então eu não sei muito o que isso vai amontoar no final, mas eu espero que seja algo bom. Que Boku no Hero, tipo, tem o primeiro capítulo, barra primeiros dois episódios, que tem toda a introdução ao mundo de Boku no Hero, e o Midoriya sendo aprovado pelo All Might, e no final fala essa história de como eu me tornei o maior herói de todos. E, tipo, essa informação que dão pra gente no final do primeiro capítulo, cara. É, isso é muito interessante, na verdade, porque na série, no anime, ele reforça isso pra caralho na segunda temporada. Ele chega assim, gente, essa é realmente, eu não tava brincando, essa é realmente a história sobre eu me tornando o maior herói de todos. Não era zoeira na primeira temporada, continua sendo isso e vai ser isso. Eu vou ser o maior herói de todos. Isso tu vê, tipo, é bem mais evidente no mangá que o Midoriya está narrando essa história. Ele já sabe os acontecimentos. Antes de um evento grande, ele fala, mas a gente não sabia que seria tão difícil, blá blá blá blá blá, entende? Uhum. É, porque nesse caso, esse ponto, ele dá mais valor à jornada, né? E também dá mais valor à discussão do que é ser o maior herói de todos, né? Porque eu acho que isso acaba sendo um dos pontos mais centrais da série. E a gente já saber que ele vai ser o maior herói de todos não diz o que é ser o maior herói de todos, de certa forma, né? Até instiga a curiosidade sobre isso. Deixa eu dar um exemplo no cinema. Um filme de 97, do Robert Zemeckis, chama Contato, que é um filme baseado no sonho do Carl Sagan. Esse filme conta a história de que os alienígenas ensinaram como fazer uma nave para os seres humanos para poder entrar em contato com eles, né? O primeiro arco do filme, ele trabalha com a ideia de burocracia, de saber quem é que vai fazer esse contato, se é uma pessoa religiosa ou não religiosa. Então, a montagem e estrutura do texto de todo o primeiro arco é totalmente burocrática. Ela mostra de uma maneira bem coesa, bem certinha, bem retinha, o que tem que mostrar retinho. A partir de um momento, ela segue de uma maneira mais maleável, vamos assim dizer. Mas é interessante também colocar aqui a estrutura também de burocracia narrativa, também tá montada junto na montagem também, que é bem burocrática. É um bom intertexto nesse caso, né? É bem, o intertexto é mais uma coesão narrativa com montagem, né? Ele tá deixando o sentimento que tá se passando na história, você sente também absorvendo o filme. Vou repetir um exemplo que eu já dei no cast Luluco, né? Que a estrutura de Luluco coloca um episódio que escalona o número de referências que a série tem pra te preparar pra um mini arco que é full referências. E é um arco que é um pouco problemático, mas o fato de tu ter aquele episódio anterior que é sobre tu chegar naquele nível de referências faz tu com que tu aceite melhor aquele arco. Essa é uma característica bem, bem pontual, na verdade. De um episódio específico vai traduzir um arco específico. É interessante que nesse caso a estrutura te prepara pro que tá vindo, né? A estrutura do coisa te coloca no eixo. É mesmo que quando você, tipo assim, hoje vai ser um dia pesado, então vou ouvir heavy metal. Então a música te coloca no eixo, a estrutura das histórias te coloca no eixo das histórias dali pra frente. No. Agora vamos entrar num mundo de pretensiosismo, onde todos queríamos entrar desde o começo. Mas agora a gente vai falar daquelas obras que têm estruturas definidoras, né? A gente até aqui na pauta separou em duas categorias, mas eu acho que a gente pode excluir isso. A gente pode deixar só, uma grande categoria, que são obras que usam estrutura de forma própria, de forma bastante identitária. A gente já citou algumas, né? Só que a gente citou algumas mais para pintar um exemplo geral, né? Mas a questão agora é a gente explorar algumas estruturas mais únicas, digamos assim, né? Acho que a gente poderia começar com Arrival, já que a gente falou tanto sobre Arrival. Eu acho que vamos começar pelo começo, né? Acho que é sempre bom começar pelo começo das coisas. Que começo? Mas qual começo? Depois dessa história, eu não acredito mais em início, meio fim. olha só que... É tipo você assistir o Clube da Luta e não falar sobre o Clube da Luta mais. Vamos começar pelo começo do filme, pragmaticamente. Começo do filme, praticamente, os não... Os primeiros segundos de... Não dentro daquele universo. Tá. O filme ele começa mostrando uma montagem da personagem da Amy Adams convivendo com a filha dela até a morte da filha dela, né? Que ela morre de um câncer. E aí mostra, tipo, quando que ela nasce, durante a infância dela e todos os períodos felizes. Aí depois mostra toda a situação difícil do câncer e tudo mais. E aí mostra a morte dela. Eu acho tão simbólico, tipo, o fato de começar com ela, se, tipo, deitada sobre, né, um bebê, né? Quando nasce, né? Tipo, segurando o bebê, segurando a mão do bebê. E depois, no final dessa montagem, ela segurando a mão do defunto da filha, né? Tipo, é bem pesado, né? Tipo... Porque essa montagem inicial, ela pontua muito fortemente a ideia de início, meio e fim, né? É até explicitamente isso, né? Ela inicia com o nascimento. O que que é mais início de qualquer coisa do que o nascimento, certo? E ela termina, finaliza com uma morte, né? Eu acho que estruturalmente essa montagem quer falar que histórias têm início, meio e fim. E no caso também, a gente não pode deixar de citar que a montagem, a estrutura dessa montagem, pauta a sua visão do personagem. A partir daquele momento, você acha que o personagem está de luto. Eu acho que esse aspecto é bem interessante, porque tudo que a gente vai ver depois, né, a gente acha que acontece por conta de toda essa questão da morte da filha e tudo mais ter vindo antes. Só que não é realmente isso que acontece. É isso que a gente vê depois no final do filme. Ele brinca com o Kuleshov Effect, que a gente queria citar isso aqui, muito obrigado, que é essa ideia de que o nosso cérebro, ele preenche as lacunas entre as transições de cena, ele dá significado às transições. Tem um exemplo clássico, quem fala muito disso é o Alfred Hitchcock, né? Apesar de Kuleshov ser um cara do cinema... Soviético, né? Mas o Hitchcock, ele fala muito sobre essa questão de edição. O exemplo clássico é, tipo, a primeira coisa que aparece pra gente na tela são uma mãe brincando com suas crianças, né? E aí corta pra uma imagem de um velho, né? Que no caso seria o Hitchcock, sorrindo. Né? E você implica, ele é um velhinho que gosta de família e tudo mais, essas coisas, né? E aí ele dá outro exemplo, que é de uma mulher tomando sol, assim, passando protetor e tudo mais, de biquíni. E aí depois corta pra mesma cena, igual do Hitchcock sorrindo. Uhum. Mesmo sendo a mesma cena, a gente implica semanticamente algo diferente. Nesse caso, a gente implica que ele é um velho tarado, sabe? Na verdade, são três shots, né? Primeiro mostra o velho olhando pra algum lugar, depois mostra um lugar e depois mostra a reação dele. E o Kuleshov Effect, ele vai até mais a fundo na questão da semântica, porque ele diz que o nosso cérebro assume que aquele segundo shot é o lugar pra onde o personagem tava olhando. E não necessariamente isso precisava ser verdade, só que é o que o nosso cérebro assume. É isso que diz, sabe? Como a nossa cognição funciona, é isso que diz e pronto, até porque os filmes são feitos para seres humanos, inclusive o Arrival para e por seres humanos, né? Para e por seres humanos, exatamente. Eu não sei quem fez Arrival, pode ser um ser humano, mas ok. Mas a ideia do Arrival é justamente elevar, né? Não ser só para seres humanos, né? Ele fala em outra língua, basicamente. E o Arrival, ele justamente começa com isso. Ele tem uma montagem no início, depois tu tem uma outra cena com uma personagem parecendo meio de luto, né? Parece que ela tá deprimida, parece que ela tá ali alheia. É, ela tá alheia, exatamente essa. Tá alheia às coisas, né? Aí tu assume que, ah, beleza, ela tá assim, ela tá alheia porque ela tá de luto. Uhum. E ela tá de luto porque a filha morreu. Uma cena que é muito boa nisso, né? Que é quando que ela tá indo pra universidade, em que tá tendo um puta de um amontoado de gente ali nos vidros ali, né? Vendo alguma coisa por fora e ela tá andando reto, assim, tipo, foda-se pra isso. Ela tá indo direto pra sala. Ela nem olha pro lado, assim, pra saber o que tá acontecendo. Em vários outros momentos, a montagem do filme, e aqui se mescla um pouco com a estrutura, né? É, brinca com essa ideia de que aquilo que aconteceu são memórias do passado dela, né? São memórias, né? Agora, posteriormente, passado, a gente descobre que são memórias. Só que do passado é um pouco complicado de dizer. E também brinca com a questão do Kuleshov Effect, né? Porque tu vê numa cena ela tendo um pouco de memórias do passado, e do passado entre aspas, e aí de repente tu vê ela tendo uma conversa com o Gavião Arqueiro dizendo, ah, eu entendo linguagem, mesmo assim eu tô solteira. Aí tu pensa, pô, ela tá solteira porque a filha dela morreu, ela se desentendeu com o marido dela, talvez por causa disso, talvez não. Sabe, ele faz tu assumir várias coisas sobre a personagem baseado naquele flashback, né? Justamente porque começou com aquele flashback. Aquele flashback tava no início. O interessante é você também deixar bem claro que o Kuleshov Effect, ele é um conceito de emulação de cena. Aqui no Arrival, ele tá mais como conceito do que realmente prática, na verdade, né? Na verdade, ele é mais o conceito que o Kuleshov tá explícito aqui do que realmente como ele é feito. O que a gente tem aqui não é o Kuleshov Effect em si, né? É tipo, é o conceito mais dele. É um conceito mesmo, é um conceito que há naquele mundo em que esse conceito é trazido pelos aliens, né? Que a gente só vai descobrindo isso ao longo do filme. É, e daí a ideia é justamente que, tipo, tu tem uma história linear, né, no Arrival, só que tu descobre que o que começou o filme é o final do filme, né? Pragmaticamente. É, se tu fosse organizar dentro da história, sabe? Dentro de uma linha com passado, presente e futuro. E é justamente aquilo tá no começo que mostra que não existe passado, presente e futuro pra nova protagonista, né? Depois ela aprender aquela linguagem. Então, no final do filme, o filme se circula, de fato, né? O interessante de se prestar atenção é que ele é circular e ao mesmo tempo que você tá olhando pra aquelas memórias, que você tem a impressão de ser memórias, elas realmente são memórias. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. A parte da narrativa do filme, ele te especifica que aquilo que ela tá vendo, quando você descobre ao final, realmente está acontecendo ao mesmo tempo do que da vida normal. Então meio que o luto que não era é o luto. Então tá trabalhando ao mesmo tempo a narrativa do filme, essa estrutura. É porque assim, o que começa o filme termina, né? É a mesma cena, basicamente. No final, ela tá abraçada lá com o Gavião Arqueiro, e aí ela começa a falar, tipo, ah, se você soubesse de tudo que ia vir depois. Gavião Arqueiro, puta merda. Quando a gente fala Gavião Arqueiro, a gente tá subindo ao ator do Jeremy Renner, o nome dele. Não. O Gavião Arqueiro, porra. Mas não, enfim, zoou, cara. A cena final é ela perguntando pra ele, ah, se você soubesse todas as memórias do seu futuro, você viveria elas, mas assim. E aí começa a tocar toda aquela montagem de novo, né? O fato dele te enganar, entre aspas, né? Na verdade, é justamente o reflexo de como a personagem começa a enxergar o tempo no filme, né? Então, tu poderia até dizer, pá, mas isso é meio paradoxal, não é? Só que não é paradoxal, é só impossível de tu... Mas essa é a graça da ficção científica. Nós humanos vemos o tempo linearmente. A gente não consegue ter a compreensão de tempo não linear. É, nesse caso, os aliens, eles veem o tempo de um aspecto circular, né? A personagem, ela tá o tempo inteiro tendo essas lembranças, né? E se tu rodar o filme num player, tu vai ver que a barra vai da direita pra esquerda, sabe? Então, tipo, o filme tecnicamente tem uma linearidade pragmática dentro do nosso mundo, dentro das nossas regras, né? Só que a estrutura te convence do contrário. Só um parênteses aqui, o filme Arrival é baseado num conto, né, de ficção científica. E até mesmo o conto também tem uma estrutura legal da gente também comentar. É que o conto, quando você tem os flash-forwards e os flashbacks, ele é escrito no inglês com o past tense. Então ele tem uma narrativa diferente quando tá fazendo os flashbacks, no caso, né? E quando vai pro presente, ele tem uma narrativa menos formal, é bem mais informal, no caso. É bem interessante também colocar que a estrutura do conto, no caso, também tá baseada diretamente na narrativa. como nesse caso, como a gente vê como o Denis Villeneuve, né, o diretor do The Arrival, como ele conseguiu adaptar isso perfeitamente pro aspecto cinematográfico, né? Porque o conto, ele, como o Marcelo disse, quando que ele tava falando no passado, ele é escrito no past tense, né, que é algo intrínseco da mídia literatura, né, como você escreve, uhum, como você estrutura frases. E aí quando que a gente vai pro cinema, pro audiovisual, a questão aqui é a montagem, né? Uhum. É como você pega certos períodos de tempo e junta eles e coloca em um determinado momento do filme, né? É o ponto de todo esse cast, né? Porque a gente falou que estrutura é conteúdo, só que estrutura é linguagem, né? Sendo linguagem, uhum, é consequentemente conteúdo, porque uma linguagem, ele pressupõe comunicar conteúdo e tudo mais. Então, o próprio fato de ser uma linguagem cinematográfica já contribui para esse aspecto que o filme, ele reitera toda hora, né? A maneira como a linguagem, a maneira como a gente entende o mundo, a maneira como a gente percebe o mundo e como a gente capta informações dele e forma nosso próprio conhecimento, criando conteúdo, né? Uhum. Então, a linguagem molda como a gente vê a realidade e, nesse caso, como a gente vê o tempo. Então, é como se a própria visão dela fosse a própria linguagem cinematográfica. Nesse aspecto, é até meio... Se tu esticar, né? Sim, sim. É porque a gente tá fazendo a relação com o nosso cast, né? O filme não comenta bem isso. Não, mas o que eu tô dizendo é, tipo, eu só tô adicionando que linguagem em si é conteúdo também, né? Uhum. Nesse caso, estrutura é linguagem. Logo, a estrutura da linguagem fez ela mudar a visão dela sobre o tempo, né? A Marvel é foda pra caralho. Vamos ver essa porra. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. Igor, defenda Samurai Flamenco. Por que você quis fazer todo esse cast? Samurai Flamenco, assim, no nível pessoal, ele foi justamente o que me abriu os olhos pra esse tipo de conteúdo, sabe? Esse conteúdo que não é falado e explicitamente mostrado, sabe? E justamente por causa da estrutura de Samurai Flamenco. Porque o que Samurai Flamenco faz? Ele é uma história de Sentai com vários plot twists grotescos, assim, bem absurdos. E esses plot twists, eles são predecessos pelo desinteresse da mídia no que tá acontecendo na série. Apareceu um gorila que tem uma barriga de guilhotina. Isso realmente acontece. Tipo, é uma série tipo Kick-Ass, aí de repente aparece um gorila com uma barriga de guilhotina. E mata umas pessoas. E tipo, isso acontece justamente quando ninguém mais liga pro Samurai Flamenco. Ninguém mais tá ligando pra história dele, pra ele tentar melhorar o mundo e tudo mais. E isso vai acontecendo várias e várias e várias vezes, porque o Samurai Flamenco começa a enfrentar esses monstros mais absurdos. E aí de repente aparecem monstros mais absurdos ainda. São mais tipo Super Sentai, sabe? E aí depois a mídia começa a se desinteressar de novo. Tipo, tem cenas do Samumenko enfrentando monstros e tipo, o pessoal assim, todo mundo olhando no celular, passando pelo lado, sabe? E ninguém se importando, as notícias passando os negócios lá, mó nada a ver e tal. E isso vai crescendo e crescendo e crescendo. Plot twist acima de plot twist acima de plot twist. E isso é a estrutura da série, né? Essa é a estrutura em si. E crescendo em plot twists totalmente deslocados. Tipo, do nada aparece um plot twist que não tinha nenhum foreshadowing. Não tinha nada. Não tinha nada preparando aquilo. O que isso comunica? Primeiro, é uma crítica à mídia, né? Essa ideia de que, tipo, tudo tem que estar sempre crescendo e ficando maior e ficando mais absurdo, mais apelativo, para que a mídia mantenha o interesse. Não importa se é sobre salvar o mundo. Se é sobre salvar o mundo da mesma forma sempre, a mídia vai estar cagando pra ti em 2 meses. Sabe? Primeiro é essa crítica, né? E segundo que também é uma crítica narrativa, metalinguística, tira sarro do power creeping. Power creeping, pra quem não sabe, é um recurso narrativo, em geral, dessas histórias de luta e que tem que enfrentar vilões e tudo mais, onde os personagens, de repente, ficam mais fortes, ganham algum power-up super forte pra manter o público interessado, sabe? Em geral, eles são feitos de forma bem desleixada. Sim, power creeping mais famoso, Super Saiyajin. O Samurai Flamenco, ele meio que tira sarro desse power creeping, né? Então, toda vez que acontece algum plot twist absurdo, eles crescem e crescem e crescem até que chega num ponto que, tipo, ele fica gigante e aí vai pra lua, vai lutar na lua contra o cara que é um bicho, um monstro universal e não sei o quê. E tudo meio que parece sem sentido, sabe? No final, inclusive, ele fala que toda aquela luta parece meio sem sentido e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele é uma homenagem, porque ele usa esse plot twist pra mudar o gênero bando de herói japonês a quem ele tá homenageando. Então, no começo é sobre esses heróis mais mundanos, depois é sobre sentais, depois é sobre super sentais com robozões, sabe, um negócio mais meca, e depois é um negócio mais super herói mesmo, até um pouco mais americano. Ele inclusive introduz um personagem americano, depois ele vai pro Kyodai Hero. Então, essa estrutura de Samumenko permite esses três temas a convergirem numa mesma narrativa, que é a crítica à efemeridade do interesse da mídia, a crítica ao power creeping e a sátira, né, sendo até metalinguístico nesse sentido, né, porque ele faz e critica e comenta, e uma homenagem a todo o gênero de Sentai que existe por aí. O Samumenko, ele não é tão bom assim no geral, mas é porque ele é meio bagunçado, ele meio que não se entende, parece, não sei dizer. Só que estruturalmente ele é genial, cara. Estruturalmente ele é genial. Assim, a grande característica dele é a estrutura, sabe? Talvez ele não tenha tão bons personagens, talvez o shot composition dele seja terrível, talvez a animação dele seja terrível, só que estruturalmente é uma parada que é outro nível mesmo. Agora vamos pro filme que começa do final e vai pro começo. É, essa é uma estrutura bem única, né? É, porque Memento, tipo, pra quem não viu, é um filme que basicamente, como eu falei, começa do final e vai com segmentos voltando no tempo pra você entender o que aconteceu ali, no caso. É basicamente um filme rodado ao contrário, né? Como se tu pegasse uma história com início, meio e fim, dividida em capítulos, e invertesse a ordem dos capítulos. Basicamente é isso. É inclusive o melhor filme do Nolan. Provavelmente. Mas é mesmo. Eu não vi todos os filmes do Nolan, mas... É Batman Dark Knight. Eu acredito. Eu também, né? O interessante do Memento é que a estrutura do filme, cara, pra mim é um reflexo perfeito da condição do personagem, né? É, porque o personagem é um cara completamente louco. Tipo, no final você sabe que você não pode acreditar em porra nenhuma do que ele fala, basicamente. É, o Memento, ele é sobre esse cara que não consegue criar novas memórias, né? Então ele tem uma memória de curto prazo que não funciona, ele não tem mais memória de curto prazo. Ele só tem as memórias antigas dele antes desse incidente. Ele começa contando a história a partir do momento que ele conseguiu cumprir o objetivo dele, e ele vai te dando gatilho pra voltar um trecho de memória dele. Então ele vai voltando trecho de memória por trecho de memória, né, que ele tem dentro dessa condição dele. Primeiro que ele reflete bem a condição do personagem nesse sentido, né? Aí já vai o intertexto. Qual é a condição do personagem? Tá refletido na estrutura do filme, porque tu vai vendo os trechos de memória dele, né, em regresso. E outra coisa interessante da estrutura de Memento é justamente essa questão de que não existe tu se apegar aos fatos, sabe? Tu tem completa capacidade de mentir pra si mesmo. O personagem fala, tipo, a porra do filme todo, que ele não pode confiar em ninguém, só nos fatos que ele faz, só que os fatos que ele faz é ele produziu mesmo, da própria loucura dele. É, acho que tem inclusive um diálogo que é com relação à memória, né? Que tá escrevendo com o Ted, se eu não me engano. Que inclusive eu acho que essa é a temática do filme, né? Que memórias não são confiáveis, né? É, ele fala, memória pode fazer um carro que era vermelho virar, tipo, verde, sabe? Coisa do tipo. E só ele só acredita em fato. Só que no final das contas, o filme comunica que até os próprios fatos, eles nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, eles são manipuláveis, né? Eles não são 100% verdadeiros. Até porque não existe nada 100% verdadeiro. Eles não são confiáveis. E isso é passado pela própria estrutura, né? Porque o filme, ele passa algo pra você, ele passa um acontecimento, né? Que nesse caso seria aquele caso daquele outro paciente que tem o mesmo problema do Leonard, né? O Sammy. O Sammy, que é não é o mesmo problema. Porque segundo o Leonard, o problema do Leonard é físico e o problema do Sammy é psicológico. Né? Mas a gente vê claramente que são, tipo, questões, são problemas semelhantes. Não é como se fosse só, tipo, o Leonard contando pra gente. Porque, tipo, é o Leonard contando, então, tipo, não é um fato em si. É ele contando uma história. Mas a gente vê imagens desse tratamento do Sammy, né? Então, tipo, a gente, isso realmente aconteceu. Tá mostrando aqui. Então, a gente como espectador, naturalmente, quando um filme mostra algo pra gente, a gente acredita que aquilo tá acontecendo realmente. Que aquilo é real, dentro daquela história. Aí depois, no final do filme, revela que tudo aquilo era uma história inventada pelo próprio Leonard pra que ele tenha um sentido pra própria vida, né? Não é inventada, é um troço que aconteceu com ele, tá? Não é outra pessoa. A história do Sammy é inventada. É, a história do Sammy é um personagem que não existe. cara. O CM é um personagem fictício que reflete ele mesmo, tipo, só que não intencionalmente. Mas o que acontece? Ele tem de personalidade, então. Uhum. Mais ou menos, porque o que acontece com o CM acontece com o Leonard, tá? Então, sim. Porra, agora é muito spoiler, né, mano? Não dá pra falar. A gente tá dando spoiler aqui. A gente acabou de falar com o CM. Continue. Não, a gente não falou isso exatamente. O fato é que, assim, algumas coisas que acontecem na história do Sammy são, na verdade, aconteceram com o Leonard, só que ele escapou disso criando outro personagem pra aquela história, né? Não, é um personagem dissociativo de personalidade. Ele criou mais ou menos, porque ele nunca volta àquela personalidade. Ele simplesmente tem a memória inventada, sabe? A grande brincadeira é que, tipo, a personalidade tomou realmente o corpo dele. É isso. Não, é que o experimento tem muitos anos, cara. É bem mais simples. É que os fatos são suscetíveis à manipulação dependendo do quanto tu precisa manipular ele, sabe? Então, no caso do Leonard, ele precisava fugir da realidade absurdamente mesmo. E por isso ele inventou muita coisa, sabe? Ele não aceitava que ele fez aquilo com a esposa dele. E aí ele meio que inventou essa história. Só que aí ele gravou essa história, grava entre aspas, né? Ficou falando, tipo, lembre de Sammy Jane. Jenkins, né? A tatuagem na mão dele, tipo, lembre dele. Ele não fez essa tatuagem pra lembrar que, tipo, ele fez essa história pra se esquecer do que ele fez com a esposa, mas sim pra, tipo, como se ele criasse um outro caso pra dizer que, tipo, isso aconteceu com outra pessoa, não comigo. É tipo, tem um meme que é assim: don't trust anyone, not even yourself. E é, tipo, é um cara e atrás dele, tipo, é o mesmo cara com uma pistola, assim. É esse filme. Resume perfeitamente o meme. Essa memória também é pra ser pra justificar o que ele fez, porque ele martela na cabeça dele que o Sammy não estava fingindo que ele tinha algum problema só psicológico. E que ele era realmente físico, né? E o interessante estruturalmente é que o filme, ele revela as próprias mentiras em cada trecho, né? Então, tipo, no começo nem tanto. No começo parece que todo mundo tá meio que falando a verdade, né? Tu só vai descobrindo coisas que ele tinha esquecido no trecho de memória anterior. Só que chega a partir de um momento em que fato e manipulação começa a se mesclar, não só por causa do Leonard, mas também por causa do Ted, da Natalie e da percepção momentânea que o Leonard tem sobre esses personagens, né? Cara, tipo, todo mundo mente o Leonard, inclusive o Leonard mente pra ele. É, não, e às vezes nem é proposital, por exemplo, na questão do... Algumas coisas que o Leonard escreve não tem muito a ver, simplesmente são percepções momentâneas que ele tem, sabe? Ele encara aquilo como fato, só que é um fato com uma rédea, sabe? Na cabeça dele. Ele tem uma rédea na cabeça dele enxergando o fato. E isso é traduzido na estrutura a partir do momento que a gente só vê trecho a trecho, né? A gente não vê a história linearmente. Se a gente visse a história linearmente, ia aparecer uma história sobre outras pessoas tentando enganar o Leonard. Mas é uma história sobre a verdade ser suscetível à tua perspectiva de realidade. Né? É basicamente tipo o que ele fala, que não importa se as ações que ele faça forem mentiras ou se ele não vai lembrar dele. Elas ainda afetam. Mas pensando bem, essa estrutura realmente cria um filme bastante niilista a partir do momento que, tipo, por mais que não existam esses fatos aos quais ele possa se agarrar, esses fatos 100% verídicos e perfeitos, só que o mundo real existe, sensações existem, existe o tato, existe contato, existe tu dirigir um carro, sabe? A cena final é isso, se eu não me engano. É, tipo, ele fala: eu vou fechar meus olhos. O mundo ainda tá aqui? O mundo ainda tá aqui. Ele continua. Nietzsche no Nolan. Caralho, Nolan é bom. Saudades desse Nolan. E antes de chegar no final com a nossa grande surpresa de obra, última obra que a gente vai abordar, eu queria falar de To Pimp a Butterfly, que é o álbum do Kendrick, que, mano do céu, a estrutura daquilo é sensacional. Ela começa cíclica e vira meta no final. Porque o álbum, ele se estrutura muito claramente dentro da jornada do herói, né? É, ele tem lá o mundo comum, ele tem a época da depressão, que em alguns casos no passo da jornada do herói é realmente descrito como depressão. Não psicologicamente, mas a queda mesmo física. E ele tem todos os passos da jornada do herói. Só que esses passos que o Kendrick segue, eles também têm uma relação com a metáfora da borboleta. Da borboleta que começa como larva, aprende com o meio ao redor, entra no casulo. No casulo ela tem os tempos mais turbulentos dela para conseguir virar uma borboleta, né? Os tempos que ela mais gasta energia, mais gera estresse, digamos assim. E depois ela se transforma em borboleta, né? Só que além dessa estrutura linear e que faz relação com a metáfora, o álbum ele tem uma característica estrutural cíclica, porque ele começa e termina com artistas do passado assim, bem claros, né? Ele começa com o Every Nigga is a Star e termina com o Mortal Man, que também fala mais ou menos que todo negro consegue ter a sua voz, né? E vamos dar valor a isso. E o Every Nigga is a Star é de um artista negro antigo e famoso, e o Mortal Man tem o Tupac. E o interessante disso tudo é que o teor cíclico da estrutura do álbum, ele tem um intertexto com o teor cíclico da metáfora da borboleta, que no final das contas vai passar uma mensagem de que essa jornada pelo qual o Kendrick passou é uma jornada que vai se repetir, que vai seguir em frente, seguir adiante com outros artistas no futuro. E isso inclusive entra em outra questão estrutural aqui, que é como ele faz diversos paralelos dentro do próprio álbum, tanto com o passado dele, né? Então ele faz paralelos com álbuns antigos dele, ele faz paralelos com músicas antigas dele, tanto isso quanto paralelo com a história da música negra, né? Principalmente. Então ele reforça ainda mais essa questão de herança, né? E o álbum ele vai convergir nisso no final, em Mortal Man, com o Kendrick se identificando como uma herança, terminando o ciclo dele como borboleta e passando a tocha pro futuro. Então esse álbum ele é fenomenal, porque ele começa como uma jornada de transformação e termina descrevendo a jornada de transformação enquanto termina a transformação, né? Então era só isso que eu queria dizer. Eu queria citar um álbum, e eu citei o melhor álbum da história da música. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. A última narrativa que a gente deixou pra falar aqui não é uma série, não é um filme, não é anime. A nossa carta na manga nesse podcast é um livro de Machado de Assis. Puta que pariu, agora sim. Agora a gente agora tá falando. Agora é hora de pagar de cult. Tinha que chegar uma hora no Tanaka que a gente tinha que citar Machado de Assis, né? Nesse caso a gente tá falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi um livro publicado em 1831 por Machado de Assis. Acho que a primeira coisa que você percebe no livro, na verdade, não é que você percebe quando você lê, porque é a primeira coisa que te dão no livro, tipo. É, porque a maioria das pessoas não lê Machado de Assis, tipo, principalmente vestibular, né? Um livro de vestibular. É, mesmo sendo um livro de vestibular, assim, tipo, eu acho que é uma obra, tipo, 10 de 10, assim, tipo, é legal pro entretenimento em si, não só pro estudo, pra você passar em uma determinada faculdade. Então, tipo, eu acho muito válido você pegar obras, tipo, do Machado de Assis e ler todas, porque são todas simplesmente muito boas, assim, de se ler. É, até porque o Machado de Assis não criou um livro pra você passar na faculdade. É, justamente. Então, tipo, tentem pelo menos ler Machado de Assis quando estão estudando pra faculdade. Tipo, eu fiz isso e tornou a experiência de fazer vestibular menos pior e ajuda, contribui culturalmente. A primeira coisa que falam pra você, né, quando você tá estudando o livro, é a questão da estrutura, né, porque o livro, ele começa, prefácio dele, a primeira frase que aparece no livro, a primeira coisa que você vê é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, tipo, desde essa primeira frase, você já entende que o narrador, ele morreu. Uhum. Quem tá contando a história pra gente é um defunto autor. É um defunto. O cara morreu. Então, tipo, ele tá contando, os vermes estão roendo a carne dele. Então a gente já estabelece, tipo, o fato é que nem, tipo, se Space Dandy. Olha, eu comparando Machado de Assis e Space Dandy, puta merda. Se no primeiro episódio. Só no Portal Tanaka, hein? Só no Portal Tanaka. Se no primeiro episódio de Space Dandy, o Dandy morre no final do primeiro episódio, no caralho do livro o cara já começa morto. Então, tipo, você já tem uma estrutura totalmente diferente, né? E aí você pensa no contexto histórico, porque esse livro é um livro anti-romântico, ele pertence à escola do realismo. Sendo um livro do realismo, ele possui elementos anti-românticos. E a gente vê muito dessa questão anti-romântica na estrutura do livro, porque romances, na época do romantismo, eles eram narrativas tradicionais, né? Lineares, como todo mundo conhece e tudo mais, de maneira que fique fácil do leitor entender. Sempre começava da maneira mais fácil possível, né? Introduzindo os personagens e tudo mais, começo, meio e fim. Tinha a questão das fábulas também, tipo, era uma vez e tudo mais. Então, o livro já começando da morte do cara e dele narrando, dele conversando diretamente com você, já diz, tipo, como a estrutura desse livro vai ser totalmente diferente. Mas, misturando um pouco a questão da estrutura com a forma como ele passa isso, né? Não parece ser uma morte grandiosa, sabe? Não parece ser... É, ele tá jogado aos vermes, sabe? Ele não tá sendo cultuado, ele não tá sendo lembrado. Ele tá debaixo do caixão, né? E foda-se. Foi isso. Ele morreu. É, até porque vai, sei lá, vai quantas pessoas no enterro dele? Tipo, 13, 14? Tipo, metade ele pagou? 11? 11 pessoas, sendo que, tipo, metade dali ele pagou. É irônico, esse livro é irônico e a própria estrutura reflete isso, no sentido de que ele narra pequenos trechos da vida dele. Então, tipo, ele não começa narrando o começo da vida dele, ele começa narrando a morte dele, ele começa narrando o funeral dele, ele começa narrando de uma forma irônica, porque o Brás Cubas, ele sempre tenta te convencer que ele é uma pessoa grande, ele é uma pessoa que venceu na vida, sabe? Que ele é alguém que tem inteligência, né, é rico, não sei o quê, que ele é alguém que tem que ter respeito. Só que no final das contas ele é um cara, ele é um bosta. Ele não atingiu nada na vida e o que ele teve na vida foi só por causa da condição da família dele. Um belo exemplo de narrador não confiável. Sim. Agora relacionando a estrutura em si, ele vai contando vários pequenos eventos da vida dele que meio que refletem essa questão temática dele tentar se provar pro leitor que ele é alguém de respeito, sendo que na verdade ele não é. E você só percebe que ele não é esse alguém de respeito nas entrelinhas. E tipo, o livro, ele tem exatamente 160 capítulos. Pode parecer grande pra caralho, só que esses capítulos tem tipo meia página. Tem um capítulo que é literalmente uma frase, que se chama Inutilidade, esse capítulo, e tem outro capítulo que é literalmente reticências. Só reticências. Então, tipo, você consegue ver estruturalmente como esse livro, ele reflete bem essa tentativa do cara tentar narrar trechos da vida dele que comprovem que ele seja alguém de respeito, só que ele não é. Ele é um total inútil e ele é um bosta. É basicamente isso que a gente, traduzindo para termos mais simples, que é esse livro, sabe? E o que eu acho legal dessa estrutura, né, que não só tem sentido semântico, mas que também é mais legal te ler, são trechos curtos da vida dele. Então, tipo, é mais fácil de se ler do que, sei lá, você ler a porra de um livro do José de Alencar, que um capítulo tem 30 páginas, sabe? Dá vontade de se matar quando você tá lendo aquilo. Termina logo essa porra de capítulo, sabe? Mano, aqui, tipo, é uma frase a porra do capítulo, velho. Obrigado, Machado de Assis, sabe? Se você tá me ajudando a ler rápido esse livro, entende? Até pragmaticamente, assim, pra estudante de vestibular ajuda um pouco nesse sentido, sabe? Eu acho legal a gente terminar com Machado de Assis, especificamente Memórias Póstumas, né? Porque reflete bem o que a gente falou no começo, né? Que a estrutura, desde os tempos de literatura, né? Desde os tempos lá da Grécia, nesse caso a gente não citou a Grécia, a gente citou Machado de Assis, mas Machado de Assis é clássico, então é válido ainda. Desde esses tempos, quando ainda não existia mídia audiovisual e tudo mais, quando era simplesmente você colocar plot points de uma maneira diferente na sua linha narrativa, já falam sobre o seu conteúdo, sobre o que você quer passar pro seu leitor ou espectador, ou enfim. Então, sobre a pergunta inicial, primeiro, se a estrutura influencia o conteúdo, eu acho que é claro que influencia, eu acho que a gente deixa bem claro aqui que influencia. Se alguém, caralho, né? Se alguém quer refutar a gente, vai ter que pegar cada um desses exemplos e refutar eles. Ele não só influencia na parte narrativa, como a gente também destrinchou, que influencia também na nossa percepção e sentimento da obra também. Ele influencia, ele é o conteúdo de vez em quando, né? Memórias Póstumas, cara, ele influencia tanto que ele criou um estilo próprio do autor, sabe? Fez as pessoas tentarem entender o estilo do autor e tentar reconhecer que ele tem um estilo próprio e que basicamente funda todo um novo gênero aqui no Brasil, sabe? Então, tipo, realmente mostra como isso impacta a gente. O mais incrível foi que, além de conseguir manter um papo sobre coisas profundas sem se perder, eu acho, porque nos outros casts eu acho que a gente se perdeu bem mais, a gente conseguiu falar de literatura brasileira, rap, teatro grego, desenho japonês e cinema no geral. Parabéns pra nós. Anyway.